Estadual Jesuíno de Arruda, com produção e apresentação da comunidade da escola. Ensino básico em revista. Boa tarde, amigos. Mais uma vez estamos com vocês para mais uma edição do programa Ensino Básico em Revista. Como vocês já sabem, é um programa destinado à educação básica da região e da cidade de São Carlos. Hoje nós trouxemos aqui dois amigos para falarmos um pouquinho sobre a profissão, melhor dizendo, sobre a função, né, do profissional de marketing, né? Trouxemos hoje o Homero Busnello, que é um engenheiro industrial mecânico, formado pela Universidade de Brás Cubas, que é o gerente global de produtos da Tecans, né? Podemos dizer que é uma atividade ligada à marketing. E para conversarmos sobre isso, já que esse programa é dedicado a alunos, né? Principalmente de ensino médio, que chegando ao final do ciclo já estão pensando numa profissão e pode ser que se interessem, né, pela profissão de propaganda e marketing. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Estamos também com o nosso amigo pessoal aqui, o Arnaldo Dalmaso, que é gerente de compras e logística global da Latina Eletrodomésticos. Tenho certeza que nós teremos um bom papo hoje, né, professor Clésio? Professor Clésio também está aqui conosco. Eu sou o professor Toninho. Nós vamos bater um papo aqui hoje. Boa tarde, amigos. Boa tarde, Toninho. Boa tarde, Homero. Boa tarde, Arnaldo. Nosso, boa tarde. Nosso, assim, entre aspas, freguês. Certo, mais uma vez aqui sempre com vocês. Aqui com a gente. É. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. As portas estão sempre abertas aqui, porque é importante a gente ter um profissional de uma área falando para os nossos alunos, para mais ou menos assim mostrar para eles os caminhos que eles podem estar seguindo na profissão, ou dentro de uma empresa, ou como, por exemplo, o Arnaldo trabalha com logística, né? E outro dia eu estava, olha que o Toninho falou de logística, a menina falou, eu estou fazendo um curso técnico de logística. Falei, pô, legal, cara, isso daí é o que vai estourar daqui para frente, né? Porque hoje em dia qualquer empresa usa logística. Tem que ter uma logística bem, como assim dizendo, teria bem equilibrado, não sei se é o termo correto, para que haja um deslocamento, haja um certo economia de recursos, não despender, que haja visto que hoje em dia tudo na indústria é recurso, né, senhor Arnaldo? Tudo é recurso. É, e quando você fala em um produto, né, só para encerrar o tema logística não está agregada ao produto. Então você vende um telefone, você vende um aparelho de televisor, você vende um refrigerador, né? E só que precisaram chegar matérias-primas para a indústria, serem transformadas e depois irem para o varejo e ser entregue ao consumidor. Esse transporte para chegada de matérias-primas e o transporte para chegar até o consumidor, ele não agrega no produto, mas ele é um custo significativo, e esse custo tem que ser o menor possível. Então é extremamente importante todo o estudo de logística. Falando um pouco do Homero, conheço o Homero há bastante tempo, né? O Homero, dá para chutar aqui que eu conheço o Homero pelo menos desde 1990, né? Então temos aí seus 23 anos aí. E a questão de gerência de produto é uma questão interessante em marketing, porque quando se fala em marketing, se pensa muito em propaganda, né? E quando se fala em marketing de indústrias, é um marketing um pouco diferente, que é a questão do desenvolvimento de produto. E o Homero é um grande especialista. Bom, vou deixar o Homero se apresentar. Homero, isso, por favor. Boa tarde novamente. Eu acho que é bom começar pela minha histórico estudantil, né? Acho que é interessante. Eu tenho uma formação técnica em mecânica de precisão pela Escola Senai Suíço Brasileira de São Paulo, que é um curso que me deu uma base técnica muito boa, um conhecimento tanto da mecânica quanto da eletroeletrônica, programação, robótica. Isso foram grandes aprendizados que eu obtive lá. Depois eu fui fazer engenharia industrial mecânica. À noite eu tinha que trabalhar de dia e pagar a universidade à noite. Então foi um curso de 5 anos e meio. Consegui terminar 6 meses antes. Fiz algumas matérias de dia, antecipei e acabei ganhando 6 meses aí, trabalhando de dia e estudando à noite. E aí, em paralelo a isso, após a formação, eu fiz 2 especializações, uma em engenharia da qualidade, na Poli, em São Paulo, e outra o MBA na Universidade de São Paulo também, mas aqui em Ribeirão Preto, no campus de Ribeirão Preto. E a minha entrada na profissão foi na área de engenharia de produtos. Trabalhei na indústria aeronáutica, aeroespacial, podemos assim dizer. Era um projeto de instalação do Sindacta, né, que é o sistema de mapeamento por radares que existe hoje em Curitiba, por exemplo, Sindacta 1, Sindacta 2, é de uso civil e militar. Então ali eu tive os primeiros contatos com os projetos, no caso era uma empresa francesa, então os desenhos iam em francês, então eu comecei a aprender pelo menos em desenho um pouco de francês. Né? Após isso, eu fui trabalhar na indústria eletroeletrônica de componentes e é onde eu iniciei a experiência especificamente de desenvolvimento de novos produtos. Mas ainda assim, uma área muito técnica, a área de apoio à fábrica, à manufatura, depois gestão de manufatura também, gestão de engenharia da qualidade e, por fim, aqui em São Carlos, na Tecance, fui o gerente da unidade de negócios. E há 3 anos eu assumi a área global de produtos, que engloba o estudo dos mercados, que é o marketing que nós chamamos. Daí que a gente começa a fazer uma leitura do que, quais são as tendências futuras de mercado, quais são os desejos dos clientes, os desejos explícitos e implícitos. E aí nós começamos a desenvolver o trabalho. Um resuminho. E quais são esses desejos futuros? Uma geladeira, por exemplo, que você fale com ela? Já existem até alguns protótipos aí, alguns produtos conceito no mercado que tem computadores. O ideal é que você conseguisse ter uma leitura interna do conteúdo do refrigerador e saísse na tela da porta, olha, tá faltando, o seu leite vai acabar daqui 2 dias, né? Ele te avisa antes, esse seria o ideal. Mas isso ainda não está disponível. Mas o que nós buscamos mesmo é eficiência energética, menor consumo de energia e o menor custo de manufatura dos produtos. Esse é um foco importante. Você fez um comentário que eu vou fazer uma parte. Eu trabalhei na Electrolux e em 1999 o presidente global da Electrolux, o CEO da Electrolux, anunciou o primeiro refrigerador com uma tela, um display na porta. E na ocasião, e já com um leitor de código de barras, onde você pudesse saber o que haveria dentro do refrigerador sem abrir a porta, né? E você poderia controlar esse estoque. O inventário do que estaria no refrigerador. Isso foi anunciado na Suécia. E o presidente da Whirlpool, na ocasião, ele mencionou que haviam lugares melhores para se ter um display de computador do que numa porta de um refrigerador. Então isso nós estamos falando em 99. Havia alguns anos atrás, a Whirlpool anunciou o seu produto com o display na porta do refrigerador. A pessoa na Electrolux que desenvolveu esse produto, que criou esse produto, é um gerente de produto. Para poder compreender, é a pessoa que teve a visão do futuro. Nenhum consumidor havia pedido para ter um refrigerador com display na porta, com certeza ninguém havia pedido, mas o camarada teve esta visão de que haveria mercado para isso. Então, quando se fala em marketing industrial, é esta visão. No caso do Homero, o Homero trabalha numa empresa de compressores, basicamente. Tem outros produtos, mas o produto principal é compressores com algumas aplicações, que ele poderá depois detalhar um pouco melhor. E ele tem que ter exatamente esta visão de que o cliente dele, que é uma Whirlpool, uma Electrolux e outros, vamos falar aqui, uma MAB, né, uma Metal Frio, uma Smalltech e outros clientes, né, vão precisar no futuro. Pessoal, nós vamos fazer um pequeno intervalo musical e dentro de alguns minutos estaremos de volta aqui para o nosso papo, tá? Volta com o segundo bloco do programa Ensino Básico de Revista, hoje com dois amigos nossos aqui, o Homero Gusnello, que é um engenheiro industrial, mecânico, né? Gerente global de produtos e, enfim, trabalha com marketing, né? Na empresa Tecans, e também com nosso querido amigo Arnaldo Dalmaso, que é gerente de compras e logística global, né, da Latina Eletrodoméstica. O meu global é brincadeira, porque brincadeira. A Latina é uma empresa nacional, não tem plantas em outro local. Eu pensei global no sentido. Eu faço compras internacionais mesmo, né? Eu sou responsável pelas compras, tanto locais quanto internacionais. Mas no caso do Homero, quando ele é gerente global de marketing, de produto, é porque existem outras plantas no mundo e ele faz esse trabalho para todas as outras plantas. Então vamos passar para o Homero, para o Homero explicar isso melhor aí, que ele que entende. Tentando resumir um pouco, os negócios do que nós praticamos, né, que é o que o Arnaldo estava citando, são as vendas entre empresas, que é o business to business, que se usa o termo, né? Português indústria para indústria. Entre indústrias. Entre indústrias. Ou seja, nós não temos contato com o consumidor final. mas através dos nossos clientes, que são outras indústrias, nós chegamos ao consumidor final. Então, a pessoa que compra um refrigerador não necessariamente sabe qual é o compressor que está lá, ou qual é o motor da geladeira que está lá. Né? Pode ser o da Tecance, pode ser de outras marcas. Mas para que a gente atenda os requisitos do mercado, nós precisamos entender então quais são as tendências, que foi o que você me perguntou na primeira parte. E aí nós temos um envolvimento de vários fatores, tanto das questões regulatórias, ou seja, as leis que regulamentam o setor, ou os órgãos que aprovam os produtos, existem órgãos de segurança, segurança elétrica, para aprovação desses produtos, e a questão de design, a questão de funcionalidade, a questão de manufatura, isso associado às necessidades da própria empresa, o conceito que ela tem em termos de manufatura, de logística, como foi dito, como os materiais são processados. Meio ambiente. É justamente, né? Essa questão que eu gostaria de falar, né? A questão do meio ambiente. Sim. O marketing está hoje em dia... também se preocupa, né, com essa questão. Sim. Do meio ambiente. Né? Sim, o meio ambiente ele está envolvido desde a gestão de um negócio da própria empresa, uhum, quanto no design dos produtos e na entrega dos produtos. Né? A forma como você entrega, a logística, por exemplo, como já foi dito aqui, está associada e envolve o meio ambiente. A tua pergunta, Toninho, tem tudo a ver, por exemplo, Homero, um refrigerador de 15 anos, quanto que ele aproximadamente consumiria de quilowatts hora e um produto hoje com as mesmas aplicações? Você tem essa ideia? Mais aproximadamente? Ou menos, ele consumiria uns 30% a mais energia. Ou seja, então, o atual consumiria 30% a menos de energia. Imagina quanto isso significaria de florestas. Nós estamos queimando hoje óleo, né, ou gás para poder gerar energia, né? Quanto que seria de uso a menos de gás ou de florestas? Pode chegar até mais, pode chegar a uns 50%, dependendo do modelo. Mas o que eu acho que é importante para tentar elucidar a questão de como a gente enxerga a tendência, uma coisa importante é ouvir a voz do cliente, que nós chamamos em inglês o voice of customer. O que é isso? É um processo de entrevista que nós fazemos a alguns clientes, e isso é feito de uma maneira global, ou seja, nós visitamos clientes no mundo todo, não dá para visitar todos, obviamente, mas nós escolhemos alguns e fazemos uma reunião de entrevista onde nós vamos ouvir o que o cliente enxerga como tendência ou o que ele tem como necessidade. Após esse processo, nós tabulamos essas informações. E aí, com os conhecimentos que nós também temos sobre as nossas necessidades, sobre o que as leis estão pedindo, ou as mudanças nos códigos reguladores de consumo de energia orientam, aí nós começamos a desenhar um novo produto. Esse cliente que você está se referindo é o consumidor final? Não, a indústria. Estou entrevistando sempre a indústria. Então, nós falamos com outros engenheiros, outras pessoas de marketing, né? Uhum. Outras pessoas da área de suprimentos e obtemos as informações de como os negócios que eles estão gerindo vão se delinear para o futuro, qual é a tendência deles. Porque a tendência deles é uma fonte importante de informação para orientar o nosso trabalho. Né? Porque nós estamos num nível intermediário na cadeia de fornecimento, né? Então, uhum, a gente precisa estar muito alinhado com a demanda futura de novas tecnologias. Com relação ao meio ambiente ainda, os compressores antigos, eles usavam gás extremamente prejudicial à camada de ozônio. E eu sei que isso é segredo de indústria, né? Porque cada indústria tem o seu segredo com relação ao gás refrigerante que vai dentro do compressor. Mas como está isso hoje em nível global, mundial, não só aqui no Brasil? Sim. Eu sabia que essa pergunta ia acabar caindo. Funciona mais ou menos assim. Os gases que substituíram os que prejudicavam a camada de ozônio, eles foram substituídos nos idos dos anos 90, né? Porém, recentemente descobriu-se que esses gases têm um índice, um fator de aquecimento global significativo. Então, eles não agridem a camada de ozônio, mas têm um coeficiente de aquecimento global elevado. Existem opções melhores que essa. Então, nós estamos indo para uma opção melhor, né? O mercado, principalmente a Europa, que foi a primeira que puxou o uso do gás substituto a esse, que são os gases hidrocarbono. Então tem os nomes comerciais deles, R600A, por exemplo, é um deles, que é um gás hidrocarbono cujo coeficiente de aquecimento global é próximo de zero, é 3. O anterior era 1500, na mesma escala, então a diferença é grande. Mas não agrediu o ozônio, então esse é o ponto positivo. Agora nós estamos indo para um que tem praticamente zero de efeito. O problema é que esse é inflamável. Então aí envolve a questão segurança, né? A gente está em pauta recentemente aí sobre aquele problema da tragédia lá no sul do Brasil, mas nós sabemos que temos coisas a melhorar no Brasil todo, como um todo. Então a questão de segurança é muito importante, porque você tem um gás inflamável em pequena quantidade que ele é colocado no gabinete de refrigeração, né? Na geladeira, mas se ele tiver contato com uma faísca elétrica, ele entra em ignição, se houver um vazamento, né? Então, para isso, são projetados sistemas, circuitos de refrigeração com proteções elétricas que dão a segurança de você fazer o uso desse gás sem risco ao usuário. Esse produto já é usado na Europa há mais de 15 anos com zero ocorrência, não tem problema nenhum. A carga de gás que vai no refrigerador doméstico é da ordem da mesma carga de gás de um isqueiro que as pessoas usam para acender o cigarro. Quando você, uma quantidade pequena. Quando você faz uma troca desse tipo, isso envolve custos, né? Envolve a adaptação de fábrica, sim. Para adaptação de fábrica, sim, porque você, de novo, tem que investir em sistemas de proteção e de segurança para você manusear esse tipo de gás. Inclusive na própria planta, né? Sim. Na indústria, porque de repente o cara que está fazendo o processo de colocar esse gás, se ele der uma bobeira lá, explode a fábrica inteira, né? Sim, existe o risco. A colocação do gás, ela é feita na empresa de refrigeração. Então, por exemplo, na Tecance ou nos concorrentes da Tecance, eles não têm o contato direto com o gás, é isobutano? O isobutano e o propano. E o propano, dois, né? Tá. Então, eles não têm contato com esses gases, tá certo? Usando aqui um pouco da experiência do Homero, isso aí são derivados de petróleo, né? São hidrocarbonetos. São hidrocarbonetos, exatamente. Tá certo. Agora, é importante entender o seguinte, quando se fala na substituição, você não substitui no seu produto que existe na sua casa. Sim. Vamos lá, você pega um refrigerador que você tem lá do início da década de 90. Ele vai ter o gás conhecido como CFC, tá certo? Então, para isso, existe um equipamento que a DuPont, que foi a criadora do CFC, a DuPont disponibilizou equipamentos no Brasil inteiro, nos postos de serviços, tanto dos fabricantes de refrigerador como em outros postos, que captam esse gás e devolvem esse gás para a DuPont, e aí a DuPont ela tem um descarte do gás que não afeta a camada de ozônio. Isso é importante afirmar. Na Europa, existem equipamentos onde você coloca um refrigerador, filas de refrigerador, um atrás do outro, inteiros, e depois saem até com sacos com o plástico, com o aço, com todos os materiais separados, e ele capta o gás. Um equipamento desse, para você ter uma ideia, custa na ordem de 3 a 4 milhões de reais. A Alemanha propôs ao governo brasileiro, porque eu participei de um projeto nesse sentido, dar um produto, um equipamento desse para o Brasil. Imagina na dimensão do Brasil, você, um equipamento, né? Tá certo? Então, é impossível. E isso é algo que está sendo discutido no Ministério do Meio Ambiente, de como fazer esse descarte dos produtos. Isso, Heraldo. Vamos fazer mais um pequeno intervalo musical e voltaremos já já. Thank you. Com o terceiro bloco do programa Ensino Básico em Revista, hoje falando sobre marketing, enfim, sobre meio ambiente, uma série de assuntos relacionados à indústria, com os nossos amigos Homero Busnello e Arnaldo Dalmaso. Você estava dizendo sobre... Eu estava falando sobre o equipamento que você tem descarte. Existe um projeto no Brasil de substituição total dos refrigeradores antigos por refrigeradores novos. Para você ter uma ideia, Toninho e Clésio, A substituição desses produtos significaria uma turbina de Itaipu, de economia de energia. Então, nós estamos falando de algo muito grande em função do desempenho energético de um compressor atual com um compressor de 15, 20 anos. É dessa ordem de grandeza, uma turbina de Itaipu. Então, é um projeto muito grande e isso está sendo discutido, não se chegou ainda a um acordo de como fazer isso, fazer o descarte correto. Porque tem um outro gás que não está no sistema de refrigeração, mas está na espuma, que é tão danoso quanto o que está no compressor. E para isso, você precisa deste equipamento para você remover o gás da espuma. Porque do compressor e do sistema de refrigeração, você tem os equipamentos que é do pondo distribuindo, mas você não tem um equipamento para espuma. Você precisa desse investimento de 4 milhões de reais, que no Brasil precisaria ter pelo menos uns 30 espalhados pelo país para você poder fazer esse descarte. Então é algo que ainda está sendo muito discutido. Mas voltando a perguntar aqui para o Homero, Homero, como é que é um processo, uma vez que você identificou uma tendência, quanto tempo demora no desenvolvimento de um novo produto? Um produto, não uma pequena modificação, mas um produto inovador. Qual é o tempo de desenvolvimento médio de um compressor? O tempo de desenvolvimento varia de produto para produto, obviamente, né? Mas se você parte do momento zero para um projeto realmente novo, esse tempo hoje gira em torno de 2 anos. Então, é um ciclo assim que, se você pensar na indústria de celulares, por exemplo, aparentemente é um ciclo longo, né? Porque nós estamos falando de um segmento de mercado onde você tem que realizar muitos ensaios de confiabilidade, né? Ensaios de segurança, homologações, aprovações nos clientes. Então, esse ciclo de 2 anos vai desde o conceito de você obter as informações do mercado, projeto, protótipos, lotes pilotos, manufatura e aprovação de cliente. Ou seja, em 2 anos você coloca ele no mercado. No passado isso já foi o dobro, ou mais do que isso até. Então hoje é um tempo bastante razoável. Acho que essa nossa conversa está interessando não só os estudantes, mas há aqueles que pensam, né, em entrar no mercado como um pequeno empresário, etc. Qual a importância que você vê dessa questão do marketing para esses pequeno empresário, ou mesmo dentro da economia solidária, né, que hoje existe, a importância desses estudos de marketing? O marketing, como o próprio nome diz, é você entender o mercado, né, entender os anseios, os desejos, né. Existem informações que estão claras, né, na mídia, no dia a dia, na conversa com as pessoas, e existem informações que não são tão claras. Essas são as mais difíceis da gente perceber. Uhum. Então é extremamente importante você ter uma estratificação dos eventos, ou seja, você definir em que região você quer atuar, você definir em que segmento você vai dar prioridade, definir que produto que você precisa ter ou serviço que você precisa ter para atender aquele determinado segmento, ou aquele perfil de consumidor, se você for até um consumidor final. Ou seja, é extremamente importante estar atento aos anseios, aos movimentos da sociedade. Fontes de informações existem hoje em dia com a internet disponíveis, né? Então, por exemplo, o IBGE é um grande banco de dados que o Brasil tem, já um histórico de alta confiança, e recentemente foi feito um novo censo. Então, ali mostra tendências das famílias, número de pessoas por família, número de filhos, né? Produtos que existem em casa. Então, por exemplo, uma característica interessante é que nós temos um índice muito alto de refrigeradores nas residências, acima de 95%. Se a gente for para um país como Índia, por exemplo, esse índice está na ordem de 20%. O que isso nos diz? Que lá existe uma possibilidade de expansão muito grande, desde que haja renda, né, para a compra do equipamento. Mas existe um potencial enorme. Já no Brasil, é um mercado que podemos considerar maduro, porque 95% significa que o mercado que existe é um mercado ainda de troca do produto antigo pelo novo, de uma reposição. Mas ele existe, é um mercado importante. mas é um índice de penetração do produto, que a gente chama, um índice alto, né? É característica da Europa, característica dos Estados Unidos, do próprio Japão. Agora, China e Índia, você tem esse outro perfil. Toninho, pegando esse teu gancho, quando a gente fala em economia solidária, e nós estamos comentando aí sobre meio ambiente, algo que o Brasil desenvolveu, e o Brasil é exemplo no mundo, por exemplo, é a reciclagem de alumínio. Uhum. Que a base está no catador. Naquele cara que você está na praia, você terminou de tomar a sua latinha de cerveja, tá certo? Alguém já está passando e pegando a sua latinha de cerveja. Isso é muito bom para o meio ambiente, porque não polui o meio ambiente. Isso dá renda, tá certo? Para quem está fazendo isso, isso é uma cadeia, né? Onde você tem um grande reaproveitamento de alumínio. Então, o Brasil é um dos grandes exemplos mundiais do uso do alumínio reciclado. Uhum. Né? E a base é cooperativa. Tá certo? Quantas cidades, por exemplo, ainda não tem o lixo separado para coleta seletiva? Por exemplo, meu filho está morando em Americana, e do lado ali de Nova Odessa, as duas cidades não têm coleta seletiva. Tem alguém que passa com o seu carrinho, tá bom? Uma iniciativa, né? Antigamente a gente falaria um catador, hoje é um micro empresário, tá certo? Para a pessoa e passa, marca o dia e então, tal. Passa, pega. Ele é na coleta. E pega a coleta daquilo que é reciclável. É. Tá certo? Então ainda falta no nosso país, né? Isso. Por exemplo, eu morei muitos anos em Curitiba e vim para cá em 2000. Minha mulher ficava desesperada, porque em Curitiba nós tínhamos a coleta seletiva já nos anos 90, e em São Carlos não tinha. Então a Ana, aqui na Federal existia. Então a Ana Maria separava e trazia na Federal, porque a Federal tinha um lugar onde ela podia fazer o descarte de maneira seletiva. Hoje São Carlos já tem isso e tem o pessoal que separa o lixo e você tem um reaproveitamento. Tá certo? Então, por exemplo, uma empresa como Tecância, uma empresa como Latina, os descartes industriais são extremamente cuidadosos com o objetivo de reciclagem. A Tecance, por exemplo, a água que ela consome no processo industrial dela, ela consome muita água em usinagem, tem um sistema reverso. Osmose reversa. De osmose reversa, que você transforma a água industrial numa água pura. Ela só não é potável. Por que ela não é potável? Porque ela é tão pura que ela não tem os sais minerais mínimos para você poder ingerir. Você teria que adicionar sais minerais. Mas ela é água pura. Tá? Nós costumamos dizer que a gente devolve para o meio ambiente a água mais limpa do que nós captamos. É, né? Acaba acontecendo isso. Eu queria contar uma curiosidade. Por exemplo, quando a gente estuda os mercados, é uma coisa que é importante, e que à medida que o Brasil vai se internacionalizando, né, ou nós vamos recebendo mais estrangeiros, ou as pessoas estão viajando mais, é importante a gente conhecer a cultura do país onde nós estamos indo, das pessoas que nós vamos encontrar ou receber. Porque existem hábitos que são aceitáveis no nosso país e são comuns, né? E que lá fora pode ser um gesto bruto ou pode ser mal interpretado. Então é extremamente importante conhecer a cultura, os limites que existem na determinada região. Uma curiosidade que me chamou muita atenção foi quando eu visitei a Índia, aí olhando para o produto, não necessariamente para o hábito deles, mas, por exemplo, devido ao clima, lá eles vendem o chocolate refrigerado. Então existe uma espécie de mini refrigerador com um expositor de vidro transparente, onde você põe as barras de chocolate e aí ele compra refrigerado. A temperatura ambiente lá é de 52 graus no verão. Então é uma necessidade, né? A outra é que os refrigeradores de lá, as geladeiras de lá, elas têm um compartimento para vegetais maior do que o nosso. Então o compartimento do que nós chamamos do freezer ou do congelador lá é pequeno, porque eles não comem carne. Então eles usam o congelador lá apenas para o sorvete, para a sobremesa. E, em contrapartida, o gabinete da parte dos vegetais é maior, porque eles comem muito vegetal, né? É a base da alimentação deles. Né? E nesse aspecto, o vegetal requer uma temperatura diferente, mais alta do que a parte onde você teria o congelador. É. Então o projeto é completamente diferente, muda o conceito e as necessidades são outras. Inclusive tem um deles que tem uma gavetinha especial para pôr o batom e o produto de maquiagem das mulheres, por causa do calor também. Tem tudo isso. Nós vamos fazer mais um intervalo e voltaremos dentro de alguns minutos. Girl, it's something about your act, and I sure do like your style. Maybe it's the way that you carry yourself, or maybe it's the way that you wear your hair. You move with a feeling, and you sure know how. Girl, I'm out to get your love, and I'm too hot to stop now. Cause underneath to each his own, and I'm a baby rule. Now when you find that special one that really turns you on, you owe it to yourself to try, cause soon it might be gone. I'll get it next to you, it's what I want to do. Girl, I'm gonna get it somehow, cause I'm too hot to stop now. Whoa! Yeah. Com o último bloco do programa Ensino Básico e Revista, hoje conversando com os nossos amigos Romero Busnello e Arnaldo Dalmaso, que estão aqui conversando conosco sobre indústria, né? Sobre o dia a dia da indústria, a questão dos movimentos de produtos, etc., relacionados ao marketing. E Romero, eu queria te fazer uma pergunta mais relacionada à parte profissional. Você teve uma formação e durante a sua vida profissional você foi se ajustando. Esse ajuste é uma visão que a pessoa tem do que a empresa está pedindo. Seria legal, né, que as pessoas, que a maioria das pessoas tivessem essa visão e tá enxergando assim, por exemplo, opa, está precisando de uma pessoa nessa área, o que, que eu vou fazer? Opa, vou fazer um curso relacionado a essa área, para poder estar subindo lá dentro, não ficar estagnado lá atrás. Sim. Né, o que você diria para as pessoas, para os nossos alunos ou para as pessoas que estão nos ouvindo agora, como você enxergou essas oportunidades e o que você fez para estar aproveitando cada uma? Para dar assim, tipo, mais ou menos uma dica, como o cara subir dentro da profissão. É engraçado, essa pergunta é um pouco difícil responder essa pergunta, porque eu fui, assim, ao longo da minha formação, eu tive uma formação muito técnica o tempo todo, né? E quando eu assumi a posição de gerente, aí eu senti uma dificuldade na formação da área administrativa, gestão de pessoas. Porque quando você se forma na área técnica, ciência exata é algo muito simples. A hora que você entra no contato com pessoas, o relacionamento gera um conflito, principalmente para quem vem da área técnica. Foi aí que eu senti uma dificuldade, uma necessidade de uma formação nessa área. Então foi quando eu busquei o MBA em administração, que me ajudou muito na gestão de pessoas, te dá segurança para tomada de decisões e assim por diante. Mas ao longo da profissão, na verdade, eu fui fazendo aquilo que eu gostava. Primeiro eu entrei na área que eu queria, que era engenharia de produtos, desenvolver contatos com projetos, desenhos e tudo mais, com tecnologia. E à medida que eu fui crescendo, ascendendo naturalmente na carreira, os caminhos foram se abrindo. Foi meio no instinto, vamos dizer assim. Não foi um planejamento estratégico, que eu quero daqui 3 anos estar aqui, ali e acolá. Não foi bem assim. E eu sempre fiz o que eu gostei. Então acho que isso foi o que me ajudou bastante. Agora, uma coisa, acho que a receita do bolo é não parar de estudar. Na verdade, a gente nunca para. Eu estudo até hoje, leio muito, né, procuro me informar. Conversar com as pessoas é extremamente importante. Ler, se puder ler em outras línguas, informações também ajuda bastante, porque você vê o pensamento dos outros países, das outras pessoas, né? Não fica só no ambiente local, principalmente quando você tem uma responsabilidade mais abrangente. E acho que isso complementa o conjunto aí, mas é extremamente importante estudar o tempo todo, ler livros também de literatura, policial, ficção científica, o que for, ajuda você a abrir a sua mente, ter imaginação, ter iniciativa. Acho que ter iniciativa é algo muito importante. Que sugestão de outras línguas você daria? O trivial no dia a dia hoje é o inglês e o espanhol, né? Agora, se você souber uma outra língua, acaba sendo um diferencial. O francês, por exemplo. Mandarim. O mandarim é ótimo, só que precisa conseguir aprender a falar. Eu acho que sem uma imersão é difícil as pessoas aprenderem. Assim como o japonês é uma língua difícil, são distantes da gente. Mas ajudaria, não tenha dúvida. Mas hoje o inglês te leva aos 90% do mundo. Desde que você tenha contato com pessoas que chegaram até a universidade, certamente você achará alguém que fala inglês. Mas se você tiver um contato muito próximo, é importante você falar a língua daquela região que você vai, né? Ou vai morar em função do trabalho, ou vai ter um relacionamento muito estreito. E países, existem alguns países que são conservadores com relação à língua? Por exemplo, a China, a Índia, eles aceitam que você fale inglês ou... E não, eu quero que você fale a minha língua, senão não tem negócio. Por exemplo, eu vou falar da Itália, que é o mais próximo da gente, que eu acho que fica mais fácil de entender, né? Então, a Itália funciona assim, é muito engraçado. Eu vou lá, tenho cara de italiano, sobrenome italiano, mas não falo italiano. Então, eles ficam, assim, no bom sentido, mas eles ficam revoltados. Eles dizem, como que você não fala italiano? Eu não tive tempo de estudar para falar. Então, se você fala a língua desse lugar, no caso da Itália, por exemplo, eles vão te tratar como um irmão, como um nativo. Ou seja, o tratamento é mais próximo. Vale para o chinês? Obviamente que isso ajuda muito também. O respeito muda, ou seja, ele fica mais íntimo, a intimidade é maior. Isso ajuda bastante. Agora, precisa gostar bastante. Línguas é uma coisa que eu particularmente gosto bastante. Então, isso favorece muitas vezes. E saber a cultura local também ajuda muito. Às vezes você não fala a língua, mas sabe os hábitos alimentares, conhece uma ou outra palavra, e isso te aproxima também das pessoas. Como, por exemplo, quando você contou no último bloco pra gente aquela história do pessoal que mora lá na Índia, dos hindus, uhum, ou dos indianos, como queiram, né? Que a geladeira deles é diferente da nossa, né? A parte de carne é pouco, diferente, muito diferente, porque o brasileiro é mais chegado na carne, churrasco todo final de semana, etc. E os caras lá são, né? Inclusive, se você chegar lá e matar uma vaca, você também tá morto, né? Corre um certo risco. Mas, por exemplo, essa história de animal, né? Então, eu tava num carro, indo pro trabalho, e tinha uns insetos voando, os pernilongos voando. Eu comecei a querer matar os pernilongos. Aí a colega indiana que estava comigo falou para mim assim, não, você não pode fazer isso. Falei, mas eles vão me picar, eu não sabia que pernilongo era aquele, se era o da malária, se era o da... qual era deles, né? E ela falou, não pode. Eu falei, por que não pode? Ela falou, na nossa religião, todo ser vivo precisa ser preservado, inclusive os pernilongos. Eu falei, tá bom, mas espantar eu posso. Ela falou, espantar pode. Então eu fui espantando o pernilongo, não podia mais matar. Então tem essas coisas, assim, pra gente é uma distância muito grande da nossa realidade, né? E a gente precisa respeitar de alguma maneira, né? Da melhor maneira possível. Ou, por exemplo... Quando você fala do inglês, é algo interessante, né? Que inglês você deve falar? O inglês da Inglaterra? O inglês dos Estados Unidos de Nova York? O inglês dos Estados Unidos de Iowa? Né? Ou de um outro estado bem interiorano, produtor de grão? Ou o inglês australiano? Ou inglês indiano. Por exemplo, uma grande dificuldade que eu também tive na Índia é você se habituar com o sotaque do indiano. O indiano escrito, o inglês do indiano é maravilhoso. Ele falando, você não entende nada, tá certo? Aí de vez em quando você tem que pedir para ele escrever. Aí você começa a entender, e o seu ouvido começa a diferenciar isso. Não sei se você teve essa dificuldade, Homero. Por telefone, no começo eu tinha. Depois eu acostumei. Eu acostumei porque você foi diversas. Quantas vezes você foi para a Índia? Para a Índia eu fui uma, mas eu tive um contato muito grande. Você foi uma. Eu tive quatro vezes na Índia. Minha realização foi traduzir de inglês para inglês entre um indiano e um americano. Isso é que é incrível. Nem os americanos entendem o inglês deles. Então, para vocês terem uma ideia da dificuldade. Não é questão de quem é dono da língua mãe entende o outro, o sotaque. Nesse caso, a diferença é bastante acentuada. Caso, né? O Arnaldo resolveu o problema. Mas quando você pega o escrito, o escrito deles é fantástico. E aí vem uma coisa que preocupa muito para nós, né? Por exemplo, hoje, se você pega o jovem, daqui a pouco ele vai estar escrevendo numa prova como ele escreve na internet. No celular, né? Numa mensagem de texto, né? Por exemplo, eu recebi outro dia uma correspondência de uma pessoa bem jovem, onde a palavra imagina vira magina, né? Porque mais ou menos como se fala. É, só toma cuidado. Então, esse é um cuidado. Agora, eles têm a escrita fantástica, né? Então, isso é algo interessante. É isso, amigo. Esteja conosco novamente no próximo sábado aqui pela Rádio Fiscar 95,3. Escute diferente. Ensino básico em revista. Você que está ouvindo a Rádio Fiscar 95,3 FM. Alô, ouvintes da Rádio Fiscar, fique sintonizado com o programa Amanhecer no Sertão, todos os sábados aqui pela Rádio Fiscar FM 95,3,